aí, Kleb? Lembra só quando eu comecei no rap? Vários acreditaram, né não? Porra, até os malucos já morreu, já passou dessa pra melhor. Falou que você nem ia ter chance, que o barato não ia virar, você tá aí tudo forte, mano. Pode crer, tio. Aí, vários também da família desacreditaram. Realmente era um sonho, mano. Só que esse sonho tá se tornando real, mano. Porque aqui é o quê, mano? É o rap nacional. Rap epidêmico. Essa é a minha vida, é o rap. É por sintoma entre buceta, se justiça e paz. É na cara do sistema que nós tem que bater mais. Ser agressivo de forma coerente nos versos, munido da informação, discurso de protesto. Sem aplaudir seu semelhante, sendo enterrado é se formar doutor. E não mais um viciado, ter contexto, ter que ir. Não pagar de Cherokee, pras novinhas se iludir. E tudo se despir nessa porra, porque quero tá no sangue, tá no ar. É rap nacional e não vem pra rebolar. Não tem como progredir, pobre só se fode aqui. Sem hospital e sem escola, nas cemitérios pra dormir. Tu de farda, verme podre, nem saca do podre. Aqui moleque bomba é enxame, vem aos montes pra derrubar. Te perfurar, seu globo decapitar. Seu governo negou o emprego, agora tenta nos calar. Ratatá vai se ferrar, estou na ação. Aqui é rap nacional, carai, 100% informação. Pra quem não acreditava, agora se abala. Aqui é rap nacional, carai, deve ter um tudo de foda. Pra quem não acreditava, agora se abala. Aqui é rap nacional, carai, deve ter um tudo de foda. Pra quem não acreditava, agora se abala. Aqui é rap nacional, carai, deve ter um tudo de foda. Pra quem não acreditava, agora se abala. Aqui é rap nacional, carai, deve ter um tudo de foda. O apetite determinado, tomando o bonde. Sem peito de aço, pra pagar de super-homem de pé no chão, cabeça feita. Eu quero opinar, não ser hit de sucesso, e sim pra informar. Abre encéfalo de boy com conteúdo literário. Cê do sarau do hip hop, do rap revolucionário. T.I.A. Tio Xandão, nem limousine. Aqui é bala ou caderno, é escola ou crime. Não adianta correr, não adianta sonhar. Aqui os versos são como um vírus e veio pra infectar. Tira seu sossego, só passa a noite de sono. É bumbo, é caixa, é protesto rimando. Cada palco que eu passar, informação levar. Sei que o mundo não é só sangue, mas alegria é educar. Ver o sorriso da criança e não o choro da mãe. Aqui vitória é diploma, mas não regada champanhe. Não cobiçar, elite explodindo caixa com dinamite. Pra ser fuzilado sem ter chegado aos 20. Eu sei que é triste ver o Nike Mizuno whisky. Mas aqui é rap nacional, não importa quem critique. Pra quem não acreditava, agora se abala. Aqui é rap nacional, carai, deve ter um tudo de foda. Pra quem não acreditava, agora se abala. Aqui é rap nacional, carai, deve ter um tudo de foda. Pra quem não acreditava, agora se abala. Aqui é rap nacional, carai, deve ter um tudo de foda. Pra quem não acreditava, agora se abala. Aqui é rap nacional, carai, deve ter um tudo de foda. Várias mãos já pensei em parar de cantar. Deixar pra quem sabe fazer, quem sabe falar. Mas aí no meu peito veio uma dor forte. Era a revolta, o ódio, a cobiça do amor próprio. De viver pra morrer, mas com dever cumprido. Mostrar que a rosa é amor, mas traz a dor no espinho. Os cara não entende o fato, não sabe o porquê do ato. Mas quer julgar como estrelas, porque faz com amor barato. Não vem um puto ajudar, mas tem mil pra criticar. Ao invés de povinhar, porque não se une pra protestar. Quero justiça, saúde, educação e trabalho. Quero menos comunismo, ditadura, discurso. Quero ver de GTI, os moleques formou aqui. Não os que os irmãos adotou pra ser soldado de Uzi. Nosso rap ainda é o mesmo, basta nós selecionar. Os verdadeiros ainda vivem, quem acreditar. É protesto, é sofrido, é gangue, está no ar. É rap nacional, carai, ninguém vai acabar. Pra quem não acreditava, agora se abala. Aqui é rap nacional, carai, deve ter um tudo de foda. Pra quem não acreditava.